Panorama Agrícola para 1º de novembro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 1º de novembro de 2011, noite de lua nova, estamos abrindo o Panorama Agrícola. O Márcio Peixe, na mesa de som, envia para você o seguinte ditado: recordar é viver. Confira uma dica sobre exercícios físicos. E no noticiário, o governo vai comprar sementes crioulas para auxiliar os mais pobres a plantar. Também você aprende no programa de hoje sobre a produção integrada de tomate em Caçador. Uma dica que pode mudar o seu dia. Não tem tempo para fazer exercícios? Pesquisas recentes indicam que 30 minutos por dia já são suficientes para diminuir a ansiedade e reduzir o estresse. É hora das notícias. O governo federal vai comprar, por meio do programa de aquisição de alimentos, sementes crioulas das organizações da agricultura familiar. Estão sendo reservados 10 milhões de reais para essa iniciativa, que também está associada à estratégia de fomentar bancos de sementes comunitários. A iniciativa faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e envolve os Ministérios do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Agricultura, por meio da Conab. O governo pretende comprar de agricultores familiares sementes crioulas para doar à população extremamente pobre, com renda individual de até R$ 70 mensais. Vamos falar um pouco sobre o leite. Zootecnistas da USP, Universidade de São Paulo, testaram ração bovina com vitaminas e minerais para aumentar a qualidade do produto, produtividade e também os benefícios para a saúde humana. Vacas alimentadas com ração suplementada produzir um leite com mais qualidade, segundo esta pesquisa da Universidade de São Paulo. A pesquisa adicionou óleo de girassol com selênio orgânico e vitamina E à ração das vacas para aumentar a produção leiteira e dar maior qualidade ao leite consumido. O estudo é inédito porque compara a produtividade do leite nos animais com benefícios para o consumo humano. Por ter conhecidos efeitos antioxidantes, o selênio incluído na ração das vacas é um mineral importante para combater os radicais livres, que são responsáveis por uma série de doenças nos seres humanos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Sistema de produção integrada de tomate de mesa é o assunto da entrevista de hoje e, para tanto, vamos à Caçador, a estação experimental da EPAGRE, conversar com Amador Tomazelli. Quais são as novidades na área, Amador? As novidades são bastante. Nós estamos implantando, a partir desse ano, a nível de produtor rural, a nível de produtores da região de Caçador e demais municípios que estejam interessados em produzir tomate no novo sistema que foi desenvolvido aqui pela Estação Experimental de Caçador, através de uma equipe de pesquisadores, de engenheiros agrônomos. E nós estamos fazendo, já algumas etapas já foram realizadas do sistema, e outras etapas para produtores estão previstas agora para a partir de início de novembro, possivelmente na segunda semana, onde os produtores virão para cá para ver a parte de irrigação, manejo da irrigação, que vai ser monitorado através da evapotranspiração e outros dados que o próprio produtor vai poder calcular, quanto tempo ele vai poder ter que irrigar, a cada quantos dias, e também o sistema de condução na vertical, através de fitílios e adubação parcelada de nitrogênio e de potássio. Amador, quais são as principais vantagens da produção integrada de tomate de mesa? A as principais vantagens são nas três áreas, tanto na área econômica, financeira, quanto na área social e também na questão ambiental. Porque nesse sistema o produtor só vai executar as práticas quando elas forem necessárias, respeitando a questão ambiental, toda a questão de custo de produção. Há uma redução no custo de produção, principalmente na questão de fertilizantes e agroquímicos, e também num aumento da produção, na qualidade e na produtividade. O sistema prevê desde antes da cultura, o que deve ser cultivado, o que deve ser feito antes da cultura. Durante todo o ciclo produtivo é acompanhado, ele anota todas as despesas, as ações que ele faz num caderno de campo, e pós-colheita, depois que ele termina a colheita, tem todo um processo de ambientalização, de limpeza da área, de tratamento que vão proporcionar uma redução no inóculo de doenças e também uma questão ambiental e social, que é aquela questão de preservar a questão ambiental, não poluir, não contaminar os mananciais e respeitar a legislação ambiental. Correto. São muitos os produtores da região que estão aderindo a esse sistema? Sim, nós temos algumas unidades que a estação já vem implantando há alguns anos para acompanhar, como unidades de demonstrativas de campo, com três produtores, um de Rio das Antas, um de Caçador e um de Lebon Regis. E nessa safra, então, além dessas três, tem mais três que a estação acompanha semanalmente, e nós, através dos cursos, estamos acompanhando algo em torno de 12 a 20 propriedades, dependendo de como ocorrerão os próximos dias aí na questão dos cursos e o pessoal que vai poder anotar e poder montar todo o sistema a partir dessa safra. E para a próxima safra, nós queremos que esse número se atinja o máximo, e no mínimo 100, 100 e poucos produtores que já passem a adotar esse sistema. Estamos conversando com o Amador Tomazelli, da Ipagre em Caçador. Amador, quais, apenas para enfatizar, o que se caracteriza uma produção integrada? Se caracteriza uma produção integrada onde o produtor, todo o sistema, ele vai ser executado através de monitoramento. Por exemplo, se a gente quer controlar as pragas que sempre ocorrem na cultura, jamais será aplicado nenhum produto sem que ele antes faça uma amostragem através de um método desenvolvido lá por Jaboticabal e comprovado aqui, quais as pragas que estão ocorrendo, quais os produtos mais indicados, com menor toxicidade, qual o período de carência que ele tem que obedecer para poder aplicar. Ele vai ter que montar um sistema de monitoramento da entrada de doenças para só aplicar o produto quando a doença estiver entrando no seu tomatal, né? E também a questão da fertilização, a questão da condução, o espaçamento, todo um sistema. A cobertura, ele vai cultivar dentro da cobertura com aveia, mas sem dessecar a aveia. A aveia continua no verde, ele apenas faz o sulco, incorpora o fertilizante e cultiva nesse sulco. Então não é mais revolvido o solo, sempre está com cobertura, sempre está protegido. A irrigação é só consumida por gotejamento, só usa a quantidade de água que é necessário, nem mais, nem menos. Se utiliza mais, está jogando água fora, contaminando o ambiente, consumindo mais do que necessário. A fertilização é colocado fertilizante toda semana, conforme a demanda da planta, não é a mesma quantidade todas as semanas. Todo o processo é acompanhado por técnicos responsáveis. Ele anota tudo num caderno de campo, depois é feita uma inspeção, uma vistoria, uma auditoria para ver se ele fez tudo corretamente. Serão feitas análises de tomate, da produção dele, para ver se ele cumpriu exatamente aquelas coisas que ele se propôs a fazer dentro do sistema. Esse conceito poderia ser levado para outras culturas? Com certeza. Esse tomate e batatinha, né, que eles chamam batata inglesa, serão os dois primeiros produtos que serão acompanhados pelo Ministério da Agricultura dentro do novo sistema de produção, que o sistema chama-se PISA, né? Programas Integrados de Sistemas Agropecuários do Ministério da Agricultura, que vão poder receber, inclusive, a inspeção do Inmetro para qualificar toda essa produção, para esses produtos serem, daqui para frente, principal fator, principal objetivo é uma alimentação segura, um alimento seguro onde a população possa se alimentar, possa consumir esse produto sem nenhum risco de contaminação. Amador Tomazelli, da Estação Experimental da Ipagre, em Caçador. Muito obrigado pelas suas informações. Eu agradeço também a oportunidade e convido a todos os produtores e pessoas, autoridades e técnicos interessados que nos escrevam através da Ipagre, nos comuniquem e a gente tem o maior prazer em recebê-los e até mesmo participar do processo. Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.